Web 5826, curva direita pro 030, permanece. Aviões azul 4 208. Five 316, contact tower 118.6. Bateria do 2223, destino 210, autorizado ILS-X-Ray. Partiu para 2000, autorizado ILS-X-Ray, bateria do 2223. South, road control 35217, passing flight level 070. 35217, send flight level 050, vector for space, turn right heading 235, Berlin, localize. Heading 225, descend to flight level 050. 235, 5217. 5217, the limit is the ILS course, 5217. Controle azul 4208. Decolou no seu escudo. Azul 4208, contato radar, contato 3730 na PUC. 370 na PUC, azul 4208. Perfil coral, afirmativo, pátio 5, ele está, chame a torre, bom voo. Golf no pátio 5, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Cadete para 3.000 pés, ajuste no 0.5. Ok, direita 075, 3.000 pés, informa que continua baixa a transmissão. Autorizado, 2017, got a flight level 050. 5217, keeping the same heading. Passaria do 2223, estabilizado ILS-X-Ray, pistola 0. Passaria do 2223, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 2223. Five 316 on the ground at 32. Turn your right in the call ground to 121 decimal 9. 121 decimal 9, that's great. Thank you. Five 217, turn left, head 180. Turning left to 180, 335 to 217. Good morning, remain my frequency, taxi via Alpha and Juliet to remote area 12. Alpha Juliet, Juliet, 12, thank you. Delivery post in Amazonia, passarela 2-3. Dia para cá. Capital Federal, nível 320. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 625. Salvador Brasília, 320. Decola com curva à esquerda, subida a Momo, Cogbo, após Nizza. Nizza direto para o Twin, após Upper Whisky 10, conforme a nota do plano de voo. Aciona 5002 e o controle em 198. 6225. Centro atualizado, Brasília, nível de voo 320, primeira curva à esquerda na Momo, Cogbo. Após Nizza, Sapuído, Upper Whisky no zero até Brasília. 5002 no transponder, controle 119.8. Momo Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo e Uniforme. Cogbo, Nizza. Gente, Cogbo, Nizza, Oceana 6225. Afirmativo. Momo Cogbo, Nizza, esquerda após a decolagem, chame para puxa, será? Gente, Complexo na LS, Amador 1, 26. 26, 52, RE. 5521, established on the localizer. Roger. Eu continuo a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Qual é a pista? Tá seca ou molhada? É, tá seca. Muito obrigado, aguardando o de pouso, né? 52, RE. Prossiga, Golf. Autorizado, reporta no ponto de espera da Papá para ingresso na 17. Confirma a frequência, Azul 432. Frequência 12545, alterna 12625, Azul 4208. 12545, alterna 12685, Azul 4208. Salvador, eu vou 1923. Bom dia, bom dia. Chamou primeiro? É pra autorização, se quiser instruir o passaria daí, pode instruir. Webjet 5826, o ajuste 10116, o vento 040 graus com 5 nós, tem livre pouso na 10, cheque trem de pouso. Passar travado, depois 10, ok, está pronto para a cópia? Yeah. 360 Guarulhos, autorizado, via Zulu 21 até Trivio, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, subida Arbor, após Arbor é left, onde intercepta a aerovia, Delta Zulu 21. Aciona o transponder 5565 e o controle em 19.8, voo 923. Gente, o 360 está autorizado para Guarulhos via rota plano de voo, Delta Zulu 21, Trive, depois direto. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor. Só não entendeu a posição após Arbor. 5565 transponder, 198 controle de saída. Arbor é Lefa. Arbor é Lefa. Voo 1923. Chame para puxa acionar. Com 1-0-8 a bordo, alterna com fins 3:45 da manhã. 1-0-8, 3:45 com fins, é isso? Afirmativo. Autorizado o seu táxi à direita, no ponto de espera, contate a torre 1-8, altímetro 10-16, Oceano 6225. 1-0-16, altímetro, táxi à direita, chama 2-2. Tenente autorizado a decolagem da pista 197, vento 020 graus, com 4 nós, o Oscar Papagolf. FJ 5826, solo 38, direita 121, décimo 9. Direita 219, ó, com 8266. Igual tá 3663. 3663, Salvador Guarulho, repetiu 380, copia? Positivo, prossiga, senhor. Só me confirme se foi feito uma CHG mudando a rota, confirme. Um momentinho, porque tá vindo a via 27? É, tem aqui antes o 44, seria via Eudes. Só 5826, 5826, Alfa e Juliette para o portão 04. Salvador, bom dia, Goma 435, informação Índia, portão 8, autorização Ilhéus. 435, ciente número 2 pela cópia. É. Salvador, é o Oscar Papagolf. Capitão Góisca, Papagolf, contato radar na decolagem, jogador de 2060, Coral. Golf. Ó, tráfego, tá aí. Prossiga. O Dove já vai entrar em contato com a IS, solicitando uma CHD, obrigado, viu? Ok, gente. Desculpa, não, sem problema. Chanel 62 no 1. Tá pronto? Alinha e mantém a cabeceira no 0. Five 217 on the ground at 42. Turn your right in the call ground 121 decimal 9. Turning right, ground 121, 935217. Salvador, ground 35217, vacate the runway. 5217, clear taxi Alpha and Juliet. Until position 12. Alpha Juliet, standard 12, 35217. Golo 435 para cópia. São 435. Salvador Ilhéus, nível 240, decola com curva direita, subida da EL até Leda, após Leda direto. Aciona 5003, controle 119, décima 8. Radial, Coral. Leda, Leda direto. Transponder 5003, controle 1485. Confirmando o plano Yankee na terminal, cancela o plano, prossegue visual para Ilhéus. É, só corrija o nível autorizado, o primeiro nível autorizado. 240, sou 435. Negativo, 240, chame para puxa solar. É. O meu autonomia é o Oscar Paparal. Oscar Paparal, informa o código acionário. 0175. Oscar Papa Alfa, confirme o pouso, o local do pouso. É Serra, no, Serra Novembra, Papá Papá. Informe a altitude que deseja manter, Oscar Papa Alfa. Vai manter 1000 pés, o Oscar Papa Alfa. Sente, Papá Romeu, Oscar Papa Alfa, levantaram 1000 pés, o ajuste é 1:06, está autorizado direto, Morro de São Paulo. Informa o estimado do pouso. Comprou a Nordeste, confirma? 20 graus, para tirar uma formação aqui. Bem, após de frio, voa pelo. Sim. O Alfa Paparal fala estima pouso aos 12 na prova. Gente, voa direto de destino, informa 2-0 milha fora. Parada e agora Rosca Paparal. Correto, chame para a puxa, acionado. Tráfego, tá presente, entrei. Consiga. Positivo, estou só aguardando aqui chegar no sistema, ok? Obrigado. Nada. 4299. 4299 para Campinas, o nível 360, só um minuto, Procote. Solo Coronado, Guardião. Meu Deus. Guardião 02 decola aos 4:06, confirme, é pouso a 10 milhas do campo ou só sobrevoo? Sobrevoo 10 milhas do campo. Ciente, chama agora o controle 119.8, tem um bom voo, Guardião 02. 119.8, graças. Controle Salvador, Guardião 02. Ouvi? É o Guardião 02, é Colônia Salvador, acionado 0102, estou no sobrevoo 10 milhas, setor nordeste do campo. Ciente, mantenha 507, setor nordeste, ajuste 1:06, Guardião 02. 1:06, permanente, Guardião. Controle Oscar Papagão, cruzando 4300, solicita um desvio à esquerda para evitar uma formação. Autorizado, informa por quantas milhas? Acho que está pagando. Cerca de 10 milhas. Após desvios, voo em coral. Eu sigo. Bael Lida Bridge. Quatro, cinco, número 3, para a cópia, aguarde. Desce para 2000 pés, o ajuste é 1:06. Está autorizado o ILS, reporta estabilizado. Reportaremos, boa, 9085 para 2000. Reportaremos na final de estabilizado da 10, boa, 9085. 3663, para a cópia. A cópia está 3663. 9394, desça para 4.000 pés, o ajuste é 1-0, 1-6. Sem restrições de velocidade, a chegada é a bomba. Após arbor LF, transponder 5571, controle 119.8, TAN 3663. Autorizado Guarulhos, nível 380, APSU 21, confirme. Direto drive, APSU 21, Bragança. Toda vez, curva à direita, saída arbor LF, transponder 5571, controle 119.8, TAN 3663. Correto, chame para puxa, senhor. Já está pronto, está puxando. Já está pronto, isso? Afirmo, no 09. Então está livre, livre, puxa, senhor, chame táxi. Apertar o cruzamento, 36. Azul 4299, copia? Salvador, Campinas, nível 3620. Decola da 10 com curva à direita. Subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. Onde intercepta antes do 1-6 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5572, controle 119.8, azul 4299. Chame para puxa, será? Trip 5345, copia? Trip 5345, Salvador Vitória, nível 380, aerovia Pesolu 44. Decola da 10, curva à direita. Subida da El até Leda, após Leda, direto Wildes. Aciona 5560, controle 19.8. Adiciona no LF da 10, 9085. Gol 9085, complete na LF, chama a torre 1186. Obrigado. Conteste o nível autorizado, por gentileza. Isso, porta remota 13, chame para puxa, será? Os 223, ciente para conquista, aguarde cópia. Nós com 5 nós, aguarda autorização de pouso, gol 9085. Ciente. Encostar 62, será não? Passando externo, baixado e travado, gol 9085. 0850, informo a pista de úmida molhada, tem livre pouso da 10, vento 360 graus com 4 nós. Gente. 5-3 a bordo, 4 horas de autonomia alternando do Galeão. TAN 3663, confirme 53 pessoas a bordo? Afirma. TAN 3663, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6, ajuste geotímetro 10.16. Autorizado táxi via Índia, está o ponto de espera da 10, torre 118.6, TAN 3663. cruzamento portão 8, igual 435. Gol 1435, livre ressonância, um plano para táxi. Boa tarde, 435. Azul 4299, após o tanque do vosso retaguarda, livre ressonância, pronto para táxi. Ponte 085 no solo ao 55, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Poderia informar as condições da pista? É, direita 219, a pista está úmida, senhor. Excelente, grato pela informação. Agora, muito buraco mal tapado, hein? Parece que a gente está cavalgando com as esposas. Ah, excelente, bem-vindo a Salvador, Fulvestre. Vou direto Vitória da Conquista, controle 119, decimal 8, transponder 5562. Passarei 2223, planejamento correto, estamos pronto para possível estacionamento. Fala Salvador, Oceania 6225, posição 01 para possível estacionamento. Oceania 6225, aguarde possível. Guardando 6225. O gol 1923 na posição 7, possível estacionamento. Gol 1923, aguarde possível. Guardando 923. Solo, gol 985, livrou. 9394. Gol 9085, livrou. Gol 9085, autorizado ingressar na Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06.